coração tava vazio, um buraco na alma. Tava tentando superar o trauma. Essa página já foi virada. Não vou me afogar em águas passadas. Sei que você também teve dilema. Alguém que prometeu amor, depois saiu de cena. Nossas linhas foram mal traçadas. Somos dois anjos de asas quebradas. Não te prometo nada e nada espero. A gente apaga o passado e começa do zero, vem! E pra quem perguntar a gente diz: me dá licença que eu tô indo ser feliz. 5 minutos ou 50 anos, a gente vai ficando, ficando, ficando. Pra quem perguntar a gente diz: me dá licença que eu tô indo ser feliz. 5 minutos ou 50 anos, a gente vai ficando, ficando, ficando. Não importa o tempo, não importa o título, o que importa é o amor, né não, gente? Não te prometo nada e nada espero. A gente apaga o passado e começa do zero. E pra quem perguntar a gente diz: me dá licença que eu tô indo ser feliz. 5 minutos ou 50 anos, a gente vai ficando, ficando, ficando. E pra quem perguntar a gente diz: me dá licença que eu tô indo ser feliz. 5 minutos ou 50 anos, a gente vai ficando, ficando, ficando. E pra quem perguntar a gente diz: me dá licença que eu tô indo ser feliz. 5 minutos ou 50 anos, a gente vai ficando, ficando, ficando. A gente vai ficando, ficando em Campo Grande, vai ficando. Obrigada, gente.